Então, P3 da Força Aérea, após o mesmo passar Taxiway Fox, prossegue via Alfa Juliette, posição 08. Após o mesmo, Alfa Juliette para 08. Paulo, só para registrar aí, a torre falou para o 6290, livrado e a Fox. Caso realmente a gente tivesse livro, porque a Taxiway é muito curta. A gente teria entrado aqui e iria dar um conflito de tráfego com Força Aérea. Seria interessante a torre já ter nos dado a instrução de não livrar a pista, manter a posição, ok? Sistema é 2-1-0. Grande Portugal, 0-2, step 1-1, ready for push and start. Portugal, 0-2, clear the taxi back and start up, report the red for taxi. Report push and start, report ready for taxi. For information, we have 250 POV at the autonomy, 9 hours and 10 minutes. Golo menos 2, autorizado ele. Autorizado ele, Golo no menos 2. Não, mais qualquer. Azul 9144, chame Recife 2685. 2685, Azul 9144, obrigado, boa tarde. Confirmando para o 6201, está livre até qual portão, querido? 6210. 6210, por gentileza, mantenha os Juliette. Juliette, 6210. Solo. 856, autorizado Recife, 390, como nível de voo, decola da 10 com a curva esquerda, saída Puca, transição Caju. O controle 120 decimal 8, transponda 5464. Prossegue via rota Peruísque 58. Uma 856 com o TGNS correção, pronto para o diversionamento. Camarão 856. 140 graus, 092. Alfa de Brasilete, na próxima. Deixa na 62-10, autorizar a ligação na direção 08. Para 08, na 210. Obrigado. Passa pelo abaixo do 40, agora no 601. Autorizado, reduza para 190. Adozendo 601. Para funcionamento, pátio 3. Autorizado, trip, chame táxi. Livre de funcionamento é para dar o ataque 5493, ou no 5. O 6290, chamei a torre, é o solo. Prossiga. Ok, a instrução dada pela torre antes, comandante, para o senhor livrar, era que o senhor não livrasse na Golf, porque o voo certo estava indo para Golf, e o senhor livrasse na Fox. É, e chamasse o solo antes de entrar na Alfa. Mas aí o senhor falou que a taxiway é muito pequena, é isso, a Fox? Oh. Então a gente já livra a pista pela taxiway já ingressando na taxiway Alfa, entendeu? Ah, entendi. Gente, eu só queria que fosse confirmado aí. Ground Portugal 0-2 ready, taxi. Echo, Zulu 2, ready to taxi. Salvador, boa tarde, é o Chinelo 6143. Ok, é Portugal 022, is the ground. We are ready to taxi. Ok, attention for the aircraft Airbus 318, taxiing to Apron 8. After taxi via main apron, India Alpha to Honey Point, Runway 10. Main apron, India Alpha to Honey Point, Runway 10. So take care with the 318 from Avianca, Portugal 022. Salvador, Oceaneiro 6143, boa tarde. 6143, muito boa tarde, prossegue via Alfa, reporte na Juliette. Segue na Alfa, reporte na Juliette, Oceaneiro 6143. Do Alfa, informação, Olimpo 00, achar a boca. Gente, Olimpo 00. Da Juliette, Oceaneiro 6143. 6143, mantém a posição da Juliette. Mantém. Do 1 esquerda proa 130, reporte estabilizado. Esquerda 130 vai reportar estabilizado, igual 601. São Francisco 01. 6143, eu tenho um Airbus 330 de Portugal que está taxiando. Após o mesmo passar, autorizado a ingressar na Juliette, posição 01. Positivo, aguardo então o 330 do táxi. ABLS, família 6, espero. 912, tem livre pouso no 0, no 40 graus, 8 nós. Para informação, eu tenho uma aeronave da Força Aérea que está fazendo teste de motores na Taxiway Golf. Ok, agora na manhã do 2, paciente. Livre pouso, posição 10. Salvador 3154, 15 para o táxi com 67 a bordo, 3 horas e 40, alternando Fernando Salvador. 354-15, autorizado o táxi até a saída do pátio 3, aguardando instruções. Até a saída do pátio 3, aguardando instruções, 354-15 da frente. Seis 567, autorizado por Chibec e acionamento, sem próximo táxi. Está no curso 2 milhas de duna, voo 601. 01, torre 186. 286, 601. Está seguindo o 01, no, seguindo a aeronave da TAP, da Oceaneiro 6143. Gente, Oceaneiro 6143. Ciclo 415, fique atento ao Airbus da Avianca, que ingressar na posição 01, não segue o mesmo, via Pátio Índio, ponto de espera, chama a torre 118 de quilômetro 6. Ajuste de altímetro na 019. O Airbus da Avianca vai seguir o mesmo, posição 1, pós Índia, 3545, 4115, 4186. Portugal 022, contact Tower 118, small 6. 86, contact, obrigado. Portugal Zero to Two, mantém Rondy Point on Way 10. Alândia Serra, baixado travado, gol 601. No 612 ao 32, direito 1219. 319. Falou, boa noite, gol 612, livrou na sessão. Gol 612, muito boa noite, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, gol na 612. Aérea fazendo teste de motores na Taxi Golf. Gente, gol 601, tem pouso livre 910. Guarda, o estacionamento. Guarda. Para o taxa 567, 157 a bordo, autonomia 0400, alternando com. Esse é 567, autorizado o táxi via Pátio Índia, no ponto espera, chame torre 118, decimal 6. Faz 2 de altima, acionou 020. Pátio Índia, ponto espera, 086, acionou 020, 357, obrigado. Gente, gol 612, mantenha a posição antes do Juliette. Informo que o senhor irá prosseguir para a posição 02, porém a mesma está ocupada com o tráfego da companhia. Após o mesmo iniciar o pushback e táxi, será autorizado a ingressar na Juliette. No solo 35 direito, 1219 aí. 319, boa noite. Yes. 6720, gate 6, request clear to Galeão 360. Habilidade 6720, stand by for copy. Standing by, 6720. Solo, gol 601, livrando a 6 luta. Gol no 601, não prossegue táxi via Alfa, reporte da Juliette. Alfa está Juliette. O gol no 856, fique atento à arborização que passará a sua retaguarda após autorizado inicial. Pushback, senhor Bruno, táxi. Após o teste, o pushback chamará táxi para o comando. Após o departamento, estamos 1208. 1208. Obrigado. Ready to copy. 28 Galeão, flight level 360, 110. Turn right after departure. Dial departure, later transition, and then bridge via Upazulu 10. After SMAP, after Luz to after Barbacena, as confirmed flight 10 rules. Approach control 120, decimal 8, and Fox 5477. We clear to Galeão Airport. That's final flight runway, and then down, turn right, Israel Leda Bridge Air Pezulu 10 as man. Departure frequency 120.8 and squawk code 5477-6720. 6720 is back, correct? You requested ready for pushback and setup. Zero 22 airborne 837 Salvador 120 decimal 8, have a nice trip here, Portugal 022. 1208, obrigado, boa noite, Portugal. 24. Zero 22, we are contact land level 370. Land level 370, Portugal 022. Portugal 022, receive center clear flight direct to Zipa, please. Direct, Zipa, Trip 54 no 5, decolagem autorizada no 50 graus, 10 nós. Firmo. 2567, ali mantém. Então, 3894, mantém o ano 50, informação Romeu, missão Trove. 3894, voe Duna Vista 2000 pés com Mi 20. Duna 2000 pés, então 3894. 1856, está com 161 no 314, até na Natal. 1856, autorizado táxi via Índia, ponte fera chame torre 118 decimal meia, ajuste altímetro no 020, bom voo. Voo 1856, prossegue via Juliette, posição 02. Juliette 02, voo 01, prossegue via Juliette, posição 04. Juliette 04, 601. Salvador, muito boa tarde. Boa tarde, o trip 54, 15 decolado, saída Dial. 54 no 5, direto Léo, subindo 160. Direto Léo, subindo para 160, gráfico trip 54 no 5. Possível. É, boa noite, decolando o CAB, com destino a centro de convenções, batendo o CAC 10. Guardião 07, prossegue Salvador ou Ondina? É, decolou do centro administrativo, vai para o centro de convenções. 7, reporte, já avisou o local de pouso? Já avisou, 07. Sequência dele. É. 567, decolagem autorizada, 950 graus, 10 nós. Decolagem no zero. Boa tarde, Gol 856, pode ficar a prova. 1856, alinhar e manter, boa noite. Alinhar e manter, boa noite, boa noite. Gol 273, Salvador. Condições de voaduna para não atrasar o número 2. Motivo, voaduna para não atrasar o número 2, que é transporte em ferro. Você pode estabilizar. Desculpa, informação é trove, não trem. Air Portugal 022, climb level 370, by head zipa and count receive center frequency 12685. Heading center 12685, Air Portugal 022, muito obrigado, boa noite. Controle, boa noite, 3567. 3567, contato radar subal 360. 1060, 3567. Autorizado ingressar pista e livra não hotel, agilizando. 3567, autorizado. Beleza. Beleza, obrigado. 3567. bom no 856 decola. 48, 128, boa viagem. 128 no 856. Boa noite, Ocean Air 6201. Meia contato, radar, Cibol 390. 390, sobe, mantém, gol 856. Eu tô ligado, Galeão, nível de voo 360, decola da 10 com a curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o Pitbull 10. Após prossegue via de MAP, Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5Zico03. Autorizado 360 para Galeão, decola da 10 com curva direita da El Bridge. Após SMAP, Lúcio, controle 1208, 5506, responde. Estarei 6201, após Dael, voa Leda, após Bridge. Dael, Leda, Bridge, gente. 6201, já pronto para o primeiro treinamento. Camarei, obrigado. 273. Sim, camarada, 273. Jet 720, request pushing inside. Jet 7620, please put it back and start up, report, ready for tap. We report when ready, 672. 3, livre pouso no 0, no 40 graus, 10 9. Sim, livre pouso no 0, vamos 2, 7, 3. Está livre, boa noite. 3567, chame Recife 1288 ao termo 260. 288, 260, obrigado. No ILS, 3894. 3894, 18B. 186, 3894. 354 no 5, chama.